Lua 2, 90 por 30 milhas, ciente. Oxanema é 321. Ok, 21. Salvador, o 5488, estabilizado localizador, portará FUI LS. 5488. Trip 5488, reduz a velocidade para a aproximação final, chame torre 1 no 8 decimal meia. Exato, 1 no 8 decimal meia. Piltan 3217, na proa 290 também, 30 milhas e dando formação, após a curva à esquerda. TAN 3217. TAN 3217, após desvio, autorizado vai direto Leda. Leda, pode ser. Travado. 5266, tráfego convidado, autorizado, pouso no 50 graus, 04 nosso. 5488, complete aproximação, reporte avistando, formando em pista livre. Vento 1 no 50 graus, 04 nós, ajuste no 09. Portará avistando, aguardando pista livre, trip 5488. 5266, recebeu? 5266, visual, final curta. TAN 3217, suba restrito até nível de voo 260. 260, restrito, TAN 3217. Controle Salvador, boa tarde. TAN 8002, descida 1 no 40, ciente da Alfa. TAN 8002, aciona identificação, via chegada bom, que desça para 4 mil pés, QNH 1011. Ciente, via chegada bom, 4 mil pés, 1011, 8002. Trip 5266, sola ao 51, livrar direito no 21 décimo lado. Livrando à direita, chamando 1219, trip 5266, correto? 1672, parque, Estão Alfa, Belo Horizonte, Pompim, 20221. Décima 8, alternando 133, décima 25. Só me avistando. Sim, 150 com 4, informa na avistando 5488 da trip. Está pronto, Pantanal 4711, está ciente do trip final. Pantanal 4711, após a passagem da aeronave da trip, ali mantém pistão zero. Ciente 4711. Para o pushback e acionamento está no número 6. Tomou 077 autorizado, puxa o acionamento, chama táxi. Manavara o táxi no 077. Vai lá, obrigado. Com 488, tráfego avistado, autorizado pouso. Vento no 50 graus, 04 nosso. Ciente, pouso autorizado, trip 5488. 5488 já está visual com o campo, senhor. Quem senta? 3217, chame centro Recife, frequência 1228 decimal 8, alternando 133 decimal 25. 1228, 3325, aprova Leda, TAN 3217, boa tarde. Controle Salvador, TAN 8002, informa que necessita manter a proa 240 para evitar formações. TAN 8002, livre desvio, confirme por quantas milhas? Aguarde. É 30 milhas, 30 milhas, 8002. Então, 8002, após desvio, vai na proa de pelo. Gente, após desvio, proa de pelo, então, 8002. O 4206, completa aproximação e chame torre 1 no 8, décima meia. Torre 1 no 8, 6, o 4206, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4206, final de 7 milhas. Azul 4206, uma boa tarde, complete aproximação, reporte avistando, é o número 1 para pouso. Forma Airbus, ingressando para decolar 5 autorizado, vento no 50 graus 04 nós, ajuste no 09. No momento não chove no aeródromo, porém pista parcialmente molhada. Paciente vai reportar avistando, 4206. 1395. 1395, prossiga. Possibilidade após mar e voar na proa 025, devido a formações entre mar e chape. Desvio 1395. Ok, vai na proa 025, para interceptar o lote, o voo no 395. Proa 395, controle ciente, desça para 2.000 pés, que é legal na 09. 2.000 na 09. Atente, está iniciando. Passaredo 2231. Passaredo 2231, acione identificação via chegada a mar e desça da nível de voo 050. Acione identificação via chegada a mar e desça para 050, passaredo 2231. Pantanal 4711, decola ao 56, controle 119, decimal 35. 935, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Muito obrigado, bom voo. Obrigado. 711, decola na frente, escuta para o possível direto da ela. Autorizado pouso, 140 graus, 049. Autorizado pouso, na 10, 4206. Não. Autoriza, boa Nelda, presente? Autorizado, Pantanal 4711. Boa da El 4711. O Gol 1077, pronto para o táxi, com 85 a bordo, 3 horas e 47 de autonomia, alternando Campinas. 85 a bordo, alternando Campinas, autonomia, por gentileza. 3 horas e 47. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera torre 186.011 no altímetro, bom voo. Juliette Alfa, torre 186, voo 1077. 1.011 no altímetro, voo. 1.011. Solo, voo no 925, boa tarde. Voo no 925, muito boa tarde. Para Brasília, nível 360, prepara a Golio Fita e aguarda a cópia. Galho Fito, aguardando cópia. Voo no 925. Reduza para 250 nós, é o número 3 na aproximação. Reduzindo 250 nós, parceiro da 23. Azul 4206, no solo ao 57121, décimo nova livrar. 219, livrando 4209, 4206. Pantanal 4711, por 40 milhas, confirme? Confirmo. Qual será a proa, Pantanal? A proa à direita agora, desvio, proa 230, proa aproximadamente 80 milhas agora. Pantanal 4711, proa 230 por 80 milhas, o controle sente. É, tá dando quase a proa de bridge. Pantanal 4711, controle sente. Salvador, boa tarde, azul 4206, livrando a Fox. 4206, boa tarde, prossegue via Alfa, chamando da Juliette. Via Alfa, chamando a Juliette, 4206. Torre, o Gol 1077, pronto. Gol no 077, autorizado a linha de decolar, pistão no 0, vento no 60 graus, 049. Afirmativo, ingressa a linha e está autorizada a decolagem para o Gol no 077. Positivo. Pantanal 4711, suba restrita da nível de voo 280. 28, restrita, 479. TAM 8002, reduz a velocidade para 1 no 709, é o número 2 na aproximação. 1709-8002. 5061. 5061, obrigado. Por nada. Chegou no 75569, 6:04, Campinas. Prossegue via Juliette, alto no ponto de espera, torre 1186. Altimetro agora 1011, tenha bom voo no 755. Bate Juliette, ponto de espera no 86, boa tarde. Boa. Azul 4206, após a passagem de tráfego da Gol que prossegue para o ponto de espera, é autorizado ingressar via Juliette para o 08. Via Juliette para o 08 após o Gol 4206. Salvador, boa tarde, Webjet 5729, sente a informação Bravo. 5729 para Confins 340, pronto, copy? Afirmo, prossiga. Autorizado para Confins 340 é o nível, decola da 10, saída da Euler, da Bridge, em Bridge, vou direto Confins. Aciona 5076 no transponder 11935, é a frequência do controle. Autorizado 340 para Confins, vai decolar a pista 10, a saída é da Euler, Bridge, 5, e depois vou a Confins, 5076 no transponder 1935, controle, o FX 729. Compartilhamento correto, sim, proposto no 045729. Vai chamar o FX 729. Salvador, 35219 para o pushback, parte 3. 19, está autorizado o pushback, chama ataque. Trabalho no 755, autorizado alinhar e manter pistão zero. Alinha, Mateus, no 0, 755. 1077, decola 01, controle 119, decimal 35. 1935, gol 1077. Muito boa tarde, gol 1077. Voo no 077, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. Na da EL 360, autoriza iniciar a curva direita de imediato? Autorizado, gol no 070, curva direita na prod da EL. Estimativo, então da presente prod da EL, gol 1077. Então 8002, desça para 2000 pés, que é legal no 011. 2000 pés no 011, 8002. Então, 8002, informo que tráfego precede está a 11 horas e 5 milhas, mantendo 2 mil pés. Boeing 738 da Gol. Sim, o tráfego está 8002. Gol no 395, complete aproximação, chame torre, 1 no 8, 6. 186, Gol no 395. Então, 8002 para o curso localizador, Cuvia. Esquerda, proa 145. Autorizado, final do procedimento ILS, é que sou eu, posso avisar no localizador. Frente esquerda 145 para o localizador, reportará estabilizado, então 8002. Gol 1077, suba até nível de voo 260. Ações aproximadamente 3 minutos. 260, gol 1077. Então 8002, confirme para o controle, Salvador. Frente esquerda 145 para o localizador, reportará estabilizado, 8002. Passaredo 2231. Reduza para 1.70 nós, é o número 3 na aproximação. Reduzindo, passaria do 1.70 nós. Canal 4711, chame centro, Recife, frequência 1.28.8, alternando 1.33.25. 8.833.35. Yeah. Passaredo 2231, desça para 3 mil pés, que é legal no 09. Desce 3 mil pés, ajuste 1 no 09, passaredo 2231. Gol no 755, decola 04, controle 119, decimal 35. 1935, gol no 755, obrigado. Para. Polo Salvador, trip 5219, está com 54 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alternando Salvador, pronto para o táxi. O contato, radar, decolagem, suba até nível de voo 360, como é o perfil da sede da EL? Da EL 360, 755. Controle TAM 8002, estabilizado no curso do localizador. TAM 8002, complete aproximação, chame torre 118-16. Torre 18-68002. Passaredo 2231, desça para 2000 pés, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Passaredo 2231, desça 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reportaria estabilizado. Gente, só para informação, ele está operando abaixo dos mínimos visuais, como a operação lá é visual, o teto está de 1.600 e a visibilidade de 4.000 com chuva leve. 0,049, nós ajuste no 0,1, no momento não chove na roda. Ok, ciente, aguardando pista livre, reportará avistando 8002. Solo Salvador, Lima Bravo Alfa. Lima Bravo Alfa, prossiga. Ok, senhorita, no 4 para acionar 2 a bordo, giro de manutenção no pátio, sem aplicação de patente. Gente, para giro de manutenção, 118,6, por gentileza, Lima Bravo Alfa. 118,6, grato. Bravo Alfa, boa tarde, estou ciente do giro de manutenção, reporte para o quarto. Até mais. Voo 1755, suba restrito até nível de voo 260. Restrito 260, gol 1755. Avistou a pista, então 8002. Gente, 8002, tráfego avistado, número 1 para pouso, informa aí pista livre. Vento 180 graus, 04 nós. Gente, 8002, aguardando pista livre. Salvador, boa tarde, trip 5219, ponto de espera na 04. Trip 5219, boa tarde, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. 5219. Voo no 395, solo ao 07, ao livrar direito no 21 no décimo 9. Livrando a direita, solo 219, voo no 395. 1935, a frequência do controle. Ciente, autorizado Ilhéu, nível 120, decolo da 10, com curva direita, transponder 0273, controle 119, decimal 35, 415. 9, após a passagem do tráfego Airbus, curta sinal da TAN ali e mantém. E após a passagem da aeronave nacional, vai lá e manter 5219. Terceiro, decimal 25. Uno 288, alterna 1-3-3-2-5, gol no 755, bom trabalho. Podia confirmar a frequência para o gol 1-0-7-7? 1-2-8, decimal 8, alternando 1-3-3, decimal 2-5. 2-8-3-3-2-5, grato, boa. Solo Salvador, FS-5729, no 4, pushback e acionamento. Salvador, bom dia, TAM 31, boa tarde, TAM 3190. TAM 3190, aciona identificação, autorizado chegada a mar e desça até nível de voo 050. 050 na chegada a mar, TAM 3190. Solo Salvador, Azul 4206. Azul 4206, prossiga. Poderia confirmar a saída prevista para Recife, 4206? Já passou a sua autorização, sua copia? Agora. Solo é o voo na 395? Para 395, ingressa via Gillette para o 10. Ingressa para a posição 10, voo na 395. 4206, está autorizado para Recife, 370 ao nível, pela Prius 58. Decola da 10, sai da PUC, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5123 no transponder, 11935 é a frequência do controle. Autorizado Recife, nível 370, via Prius 58. Decola da 10, sai da PUC, Aru, curva à esquerda, 5123 no transponder e 11993, o controle 4206. 11935, controle, me chama para o posto azul. 35, chamando a PUS 406, obrigado. Solo Salvador, até 8002, ligou a pista, taxi Alfa. 8002, prossegue via Alfa Juliette para 11. Alfa Juliette 11, 8002. Contou, Solo Salvador, 545. Prossiga. Primeiro contato, a senhora tinha nos passado a saída da El Leda, após, depois a saída Coral. Confira se é Leda ou Coral, por gentileza. A saída agora vai ser Coral devido ao nível 120, ok? Ah, tá sim. Saída Coral, então. A chamada por funcionamento fixo de 415. 2231, tráfego avistado, pista livre, tem autorizado o posto. 2231. 35219, decola aos 11, controle 119, decimal 35. 5219. Está com 131 a bordo, autonomia de 3 horas e 20 e alterna Guarulhos. Chega via Índia e Alfa no ponto de espera torre 108.6, altímetro 1011, tem um bom voo 5729. Índia e Alfa, ponto de espera 18.6, com 1011 ajustado a 5729, muito obrigado, bom trabalho. Mari, identificou. Foram bem no 2. Trip 5219. Trip 5219, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 200, saída Gole. 5219. 925, autorizado, para estacionamento, chama táxi. Para táxi, 925. 5219, aguardo. Ok, grato. Salvador, boa tarde, Webjet 5729 está próximo à ponte de espera da 10. Webjet 5729, após a passagem do tráfego até final Embraer 145 Passareda, ali mantém pistão 0. Após o tráfego na final, ali mantém na 10, Webjet 5729. Nível de voo 180. Vicente, nível 180, TP 5299. Após Salendo 2231, no solo aos 14, livrar direito no 21 no decimal 9. Direito 219, boa tarde. Boa. Solo Salvador, a passaria do 2231, livrou? 2231, prossegue via Alfa Juliette, reporta. Perdão, prossegue via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, camarada Juliette. Pessoal, Salvador, essa é 3567, informação Bravo. É pedindo nossa autorização para Brasília? Afirmativo, tá 3567. Está autorizado para Brasília, 380 ao nível, pelo Atenzelo 17. Decolada 10, saída gole, transição ao FIPA, após decolagem, curva direita. Aciona 5125 no transponder, 11935 é a frequência do controle. 380 autorizado, Brasília, perdoou no 7. Decolando piso no 0, direita, gole ao FIPA, transponder 5125, controle 1935. Protegimento correto, chama para o push. Maravilha. Webjet 5729, decola aos 15, controle 119, decimal 35. 0935, obrigado. Controle Salvador Web 5729, uma bota. Jet 5729, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, saída da EL. Da EL 340, no Brasil. Próximo Juliette, 2231. Ingressa via Juliette até Tupal, pushback do tráfego da Gol, para a remota 13, no pátio principal. Confirmando, é para ingressar? Com cautela, atenta ao pushback do tráfego 5, ele vai ficar na saída do pátio 3. Assim que você tiver condições de passagem, ingressa via Juliette para remoto no 3. Certo, após Juliette, remoto no 3, obrigado. Tan 3190, confirme a proa? Proa 070, por no máximo 15 milhas, já retorna na proa de TAP, informações na transformação. Tanto esse 90, livre desvio, pode vir e autorizar para direto Duna. Ok, após desvio, Duna, tá 3190. Tanto 3190, desça para 2000 pés, que é legal no 011. 2000 pés, 1011, tá 3190, já vai retornar na proa de Duna. TAM 3190, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Ok, vai voar a Duna, reportará estabilizado, TAM 3190, descendo para 2000. Voo no menu 2, desça até nível de voo 050. Descendo para 050, no meio do 2. Solo, Gol 1925, VOB 146, autonomia 0408, alternativa Campinas para o táxi.